A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que eu compartilho com vocês, nesse domingo, mais uma palavra sobre liderança cristã. Lembrando a vocês sempre que eu estou utilizando um livro chamado A Formação de um Líder. São princípios de liderança espiritual. O autor é Leroy Ames e a editora é Mundo Cristão. Sempre é importante você dar crédito quando está utilizando um material, de alguém. Bem, nós já fizemos uma série de ministrações sobre liderança desde o ano passado. E eu não posso deixar passar essa oportunidade de dizer a você, são muitos, muitos princípios de liderança. Um ano já de ministração sobre liderança e você pode encontrá-los. Se você não ouviu, nós recebemos 400 novas pessoas nesse mês que passou, que passaram a ouvir no WhatsApp e no blog. Então, o endereço do blog é bloglogos7.blogspot.com. Blog logos 7, tudo junto. .blogspot.com. E o 7 você não precisa escrever, é só colocar o número, tá bem? Então, blog logos, o numeral 7, ponto, blogspot.com. E você vai encontrar lá uma série de ministrações sobre liderança, de materiais diferenciados, de denominações diferentes. Então a gente está procurando enriquecer ao máximo a formação de líderes, porque temos essa necessidade na Igreja Nacional. E eu acredito que é uma necessidade da Igreja em todo o mundo de ter uma liderança qualificada para o desempenho da obra do Senhor. Hoje nós vamos, trabalhando nesse livro, fazer a sétima ministração e um bate-papo, na verdade, sobre o que significa a liderança. Particularmente nessa unidade, não é exatamente o significado, mas como obter sucesso na liderança. Como obter sucesso na liderança? Como eu posso ser um líder exitoso? Como eu posso ser um líder vitorioso? Tá bem? Bom, para dar início, planeje um bom começo. É necessário planejar um bom começo. Começar é sempre difícil, irmãos. Sempre difícil. No emprego, na escola, em vários lugares onde você vai começar uma atividade, sempre é um desafio. A maioria das vezes não é fácil. Tem todo um trabalho de adaptação, um tempo de adaptação para você começar a se sentir confortável. Então, se começar é difícil, ou tem algumas dificuldades, podemos compartilhar assim, nós podemos considerar alguns elementos. Algumas pessoas nessa situação encobrem os seus sentimentos de inadequação ao novo. E uma maneira de encobrir o seu sentimento de inadequação ou desconforto ou dificuldade. Estou sentindo dificuldade com o novo começo. Ela usa o instrumento da imposição, líderes que se impõem à força. Então, algumas pessoas nessa situação encobrem seus sentimentos de inadequação, impondo-se à força. Isso normalmente chateia as outras pessoas e você gasta alguns meses tentando recuperar o prejuízo dessa primeira impressão que ficou. Então é importante que você não vá por esse caminho, não vá pelo caminho da força, tentando esconder o sentimento de que você ainda não está totalmente adaptado, não. Você está começando. É uma nova etapa, uma nova realidade, um novo contexto onde você está. Isso pode ser em qualquer segmento da vida, seja quando você casa, é uma nova etapa, seja numa nova empresa onde você vai trabalhar, seja numa nova atividade profissional, o que for. E principalmente na igreja, quando você pretende estabelecer novos projetos na sua liderança e os irmãos e as irmãs já têm uma história naquele ministério. Por exemplo, você assume o ministério da cozinha e os irmãos até escolheram você para trabalhar ali, o pastor ou a pastora referendaram e você ficou feliz com isso, sente que Deus está te chamando para isso, mas você não estava na equipe, vamos pensar assim. E algumas pessoas já estão na cozinha lá da igreja há muitos anos. E não dá para chegar como se você tivesse totalmente conhecedor de como eles praticam as atividades antes do culto, depois do culto, antes dos trabalhos, depois dos trabalhos. E você acaba assumindo uma liderança e para tentar esconder esse sentimento de que não está à vontade, mas como é líder, agora assumiu a liderança, então você se impõe. Olha, agora nós vamos fazer assim, agora nós vamos fazer desse outro modo, e isso acaba chateando as pessoas. Então preste atenção. Ao começar um novo trabalho, não devemos tentar deter as pessoas e fazê-las mudar de direção abruptamente. Nós não podemos mudar de direção abruptamente. Lembra disso num automóvel? Pessoas que dirigem mal, a não ser num caso de uma situação de emergência, onde você precisa sair de um grande acidente ou de um grande obstáculo que surgiu repentinamente. Mas pessoas que dirigem mal ficam virando o volante de lá para cá, de cá para lá, né? E isso é horrível. Você acaba conduzindo mal o seu veículo. Nesse caso, você acaba conduzindo mal os seus liderados. Então, não tente mudar de direção abruptamente. Nós devemos caminhar com as pessoas por um tempo, na direção em que elas estão acostumadas. Então, depois de haver estabelecido um primeiro contato, e esse primeiro contato, você pode estar perguntando, pastor, quanto tempo leva? Vai depender de cada situação, de cada contexto, irmão. Não dá para dizer isso a você. Se é um ministério local de uma igreja, é um tempo, se é um pastorado, é outro. Dependendo das pessoas que estão debaixo, debaixo não é a melhor palavra, né? Mas estão juntamente com você na equipe, são os liderados, mas são parte da equipe. Dependendo da característica da equipe, é um tempo, dependendo da característica, é outra. Tem equipes que são mais adaptáveis à mudança. Tem outras equipes que são muito difíceis para você fazer qualquer tipo de alteração. Então, é preciso entender isso e o tempo vai depender de cada contexto. Mas você só faça a mudança depois de haver estabelecido um primeiro contato. Nós podemos até, depois de um primeiro contato, sugerir uma mudança de direção. Depois que nós já estivermos andando juntos, já nos sentirmos parte do grupo, e o grupo já sentir você como parte, integrante dessa equipe, então aí você pode sugerir uma mudança de direção. Ouça bem, sugerir, não impor. Desse modo, haverá maior probabilidade de sermos ouvidos e termos uma resposta positiva. Há muitos líderes, muitos, muitos, mesmo dentro da igreja, na alta liderança, eles impõem a sua vontade. Muito bem, os liderados, alguns, não concordam e de imediato saem da equipe. Podem até sair da igreja. Outros não têm a capacidade, vamos dizer, ou a iniciativa de enfrentamento, de dialogar sobre essa mudança e ou a característica, não seria bem a capacidade, mas não tem a característica de questionar, mas vão ficar guardando no seu coração. Eu quero que você examine agora e lembre, pastor, pastora, de algumas pessoas tão próximas a você, que você percebe, eles, na verdade, não vão sair da igreja, mas também não põem a mão na massa de jeito nenhum. Agora falando não por outros motivos, estou falando pela questão do projeto de liderança que você está desenvolvendo. Eles simplesmente se acomodam, escutam, é meio que aquele negócio do engolir. Engolem, mas não acolhem. Eles engolem, mas não acolhem, né, você como líder. Então você, não sendo reconhecido como líder, não vai conseguir o êxito que precisa. E nós estamos falando de uma liderança com êxito, com vitória, uma liderança exitosa. O autor cita uma questão muito interessante aqui, que eu nunca tinha pensado. Ele fala do início do ministério do rei Saul. E olha, já ouvi dezenas, né, de ministrações, já li algumas vezes, várias vezes, os textos que falam de Saul, e sempre o enfoque é outro. Mas ele toca numa questão importante, que é como Saul lidou com o início do seu trabalho. Ele começou bem mesmo. A gente geralmente fala isso, que ele começou bem e acabou mal, mas a gente não entra em um detalhamento. Saul foi escolhido para ser rei em Israel, havia sido escolhido para ser ungido como rei de Israel, mas ele não se isentou imediatamente das suas responsabilidades e continuou cuidando das suas atividades. Voltou junto para suas ovelhas, voltou junto de suas ovelhas, continuou seu pastoreio de ovelhas. Ele estava esperando que surgisse alguma situação na qual pudesse ser de genuína ajuda para o seu povo. Abra e fecha aspas. Aí fecha aspas. Ele aguardava até que sua nova responsabilidade, irmãos, se deparasse com uma real necessidade. Ele ficou, como nós dizemos, quietinho. Ele ficou na miúda. Ele ficou aguardando. Foi ungido, mas ficou aguardando. Quando surgiu uma real necessidade, ele então apareceu como uma liderança e, segundo a sua orientação, o povo procedeu e isso foi muito importante para o povo de Israel. Muito importante. Desse modo, o povo apreciou sua liderança e de bom grado o seguiu. Isso é o início do ministério, tá bem? Não estou falando do meio para o final. O contexto em que o autor trabalha é a ameaça dos amonitas. Foi esse tipo de situação quando Saul ouviu acerca da condição do povo, enviou um mensageiro em revista às tropas para socorrer os necessitados. O povo afluiu unido. Com o resultado da batalha, irmãs, irmãos, as forças de Saul devastaram os amonitas. É só você conferir o texto. É maravilhoso. Os amonitas foram devastados com essa orientação de Saul. Após haver sido libertado de seus opressores, o povo de Israel estava tão comprometido com Saul que pensou em fazer uma retaliação. Olha só que interessante, contra os homens que haviam zombado dele anteriormente, porque anteriormente havia se levantado, haviam se levantado algumas pessoas que disseram. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam reinará Saul sobre nós? Essa era a questão. Saul vai reinar sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos, o povo disse. Esses que fizeram a pergunta, esses que no início não acreditaram que Saul iria reinar sobre eles, não deram crédito a essa escolha, agora, tão motivados pela orientação de Saul com relação à questão dos necessitados e com a sua vitória na batalha, com a ajuda do Senhor, é claro, mas contra os amonitas. Então agora o povo se levantou. O povo, primeiro surgem as perguntas, né? Será que esse líder vai nos liderar bem? Será que Saul reinará sobre nós? Depois que o povo se identificou com a liderança, eles já queriam fazer o outro polo, inverteu a situação. Trazei-os para aqui, aqueles que levantaram a questão, para que os matemos. Saul imediatamente os impediu, diz o texto no versículo 13, porém, nós estamos em 1 Samuel, tá bem? Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Note que Saul, irmão, irmã, líder, note, líder, Saul não chamou atenção para si próprio, dizendo: eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, ou eu sugeri ajuda aos necessitados, ou eu consegui a vitória porque Deus me abençoou. Não. Ele deu toda a glória a Deus pelo que havia conquistado. Começou bem mesmo. A essa altura, Saul tinha toda a obediência e confiança de Israel. O povo estava pronto para segui-lo. Ele começou bem, querido líder que me ouve, ele começou bem, porque ele ficou quietinho, na miúda, tranquilo, esperando a oportunidade. Então ele não saiu estabelecendo mudanças abruptas, mas ele aguardou uma necessidade e, surgindo a necessidade, então ele deu uma orientação, um conselho. Esse conselho contou com a bênção do Senhor, claro, esse conselho veio da parte do Senhor, e aí sim o povo percebeu que ele estava apto e ele teve sucesso no começo do seu ministério. Seu chamado da parte de Deus era notório para todos agora. Suas ações e os seus passos corajosos de fé haviam dado libertação aos oprimidos. Esta é a grande lição. Irmão, irmã, você que está começando uma liderança, ou você que já está na liderança há mais tempo, esta é a grande lição para todo aquele que tem sido chamado a liderar. Não tenha pressa. Não tenha pressa para fazer muitas mudanças. Num outro, não lembro se foi na última, penúltima ou antepenúltima ministração, eu cheguei a usar o exemplo que eu gosto muito de, como todo brasileiro, gosto muito de automóvel, né? Então eu disse, olha, aqui na comunidade onde eu estou, já deu vontade de engatar a segunda marcha em algumas questões. Estou há poucos meses com eles. Ligamos o motor, isso é certo. O motor foi ligado, o carro está funcionando. Já colocamos a primeira marcha, não há dúvida nenhuma em nenhuma área. Não há dúvida nenhuma em nenhuma área de que a primeira marcha todo mundo está confortável. Mas eu disse a vocês que em algumas coisas, quando eu pensei que já era possível estabelecer a segunda marcha, ou seja, ganhar mais velocidade, ouvindo um conselho de duas pessoas muito queridas já para mim, uma irmã e um outro irmão em Cristo, de duas casas diferentes, embora com laços de parentesco, que não adianta ficar citando os nomes aqui, primeiro que eles sabem, já compartilhei com eles até sobre a ministração, e segundo que não adianta ficar citando que você não conhece. Então, a irmã me colocou algumas questões, eu ouvi e falei, poxa, essa não parece ser uma opinião isolada, mas coloquei em oração. Passados alguns dias, encontrando um outro irmão, esse tremendo, maravilhoso, meu querido, meu colega, posso dizer a vocês, um pastor que trabalha comigo, com espírito de santidade, também me mostrou claramente num processo de evangelização que nós estávamos fazendo, e depois em conversas que a gente vem tendo. E depois dessas conversas, ficou claro para mim que não era possível estabelecer ainda a segunda marcha. Então, você precisa aprender uma coisa. E eu preciso sempre relembrar: não tenha pressa. Mesmo depois, de uma mudança importante, como gostam de dizer os médicos, mesmo depois de uma mudança importante no meu estado físico, eu continuo com o coração, o espírito acelerado. E é importante, então, que eu lembre e que você ou lembre também, se você também é assim, ou você aprenda. Não tenha pressa para fazer muitas mudanças. Não tenha pressa, senão você vai sozinho. O pessoal vai descendo do automóvel. Se fosse um ônibus, ia descendo todo mundo do ônibus. Porque eles não vão se sentir seguros, eles não vão se sentir confortáveis. Então, eu tive que tirar o pé da embreagem, tive que, né, e engatar a segunda, tive que voltar e manter o carro saindo. Então, o carro está saindo, está ligado e está em primeira marcha, está andando aí dentro do que a primeira marcha pode dar. Não tenha pressa para fazer muitas mudanças. Não se apresse a mostrar a todos quem é o chefe. Essa não é uma questão para mim. Eu confesso a vocês, não, isso não, nunca me, nunca. As pessoas podem ter até pensado por causa da característica de liderança, mas nunca me interessou, nem me importou, nem me importa e nem me interessa. Porque eu considero uma tolice, então aquilo que considero tolice, não importa e não interessa. Tolice é uma coisa que eu sei que desagrada a Deus, então para mim é abominável. Mas, e é abominável antes até de eu me converter, por uma questão de formação e uma série de elementos. Modelo de simplicidade dos meus pais, minha família, uma série de pessoas da família maravilhosas e um conjunto de influências que não nos deixou esse mau legado de querer ser, de querer aparecer, de se apressar para mostrar a todos que você é o chefe. Eu já tive um líder religioso. Há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo, que assim que assumiu uma posição da mais alta chefia, fez questão de mostrar para todo o segmento em que ele liderava que ele agora era o chefe. E isso foi colocado goela abaixo de todo mundo. E aconteceu o que eu disse a vocês. Alguns saíram ao longo do seu período de governo, saíram. Alguns não, muitos saíram. E outros ficaram, mas ficaram e não apreciaram. Nem, não aderiram. A não ser meia dúzia de pessoas que ficam em volta do poder, sempre a gente tem isso. Então não se apresse. Eu estou gastando tempo com você porque isso é importante. Se você quer ter uma liderança de sucesso, não se apresse a mostrar a todos quem é o chefe. Eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o diácono, eu sou o presbítero, eu sou o pastor, eu sou a pastora, eu sou a diaconisa, eu sou a missionária, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a líder do ministério, eu sou o líder. Para com isso. Se você tem algumas mudanças que gostaria de fazer, de implementar, primeiro faça as pessoas pensar nessa direção. Isso foi a primeira coisa que nós começamos aqui a fazer. Nós começamos o trabalho aqui, entre folhas, uma primeira conversa com esse pastor amigo nosso, querido, a quem eu mando a minha saudação especial, ele ouve todos os dias, pastor Jessé. Depois ele nos levou na casa dele, com a sua esposa, Enem e Eloá. Estavam lá também a família, e a gente começou a conversar sobre o que Jesus pensava. Qual é o estilo de liderança de Jesus, o movimento de Jesus, o projeto de Jesus, ou seja, começamos a trabalhar o modelo de Jesus, a imagem de Jesus, o que Jesus pensava. e o que eu penso acerca do que ele pensava, ou seja, minha concordância. E até agora, nós estamos trabalhando isso e vamos continuar nessa direção. E toda mudança que tiver que acontecer em nós e a partir de nós vai acontecer dentro desse modelo, dentro desse paradigma. Então, mudanças, queridos, podem ser feitas. Novas ideias podem ser adotadas. E necessariamente vão surgir novas ideias com o passar do tempo. Isso é quase uma lei do movimento. Novas ideias podem e quase sempre vão surgir. Com o avanço, com a mudança do tempo, com a chegada, das novas gerações, mudanças, ideias podem ser adotadas, mudanças, quase sempre são, um elemento inevitável. Nós temos até que tomar cuidado com o tipo de mudança que as pessoas querem. Nós temos que manter os olhos fixos em Jesus para que novas gerações, por exemplo, e o contexto da igreja, em todo o país e no mundo, não nos conduza a mudanças que são contrárias à palavra do Senhor. Mas que as mudanças acontecem, acontecem. Aí eu tenho que lembrar de Parmênides e de Heráclito. Parmênides trabalha com a ideia da permanência, do ser como aquilo que permanece. O que é, permanece. Heráclito já trabalha com a ideia de que o que é, muda. Mas deixando esse parênteses de lado, eu diria que os dois estão certos, porque Deus, que é o grande eu sou, é e permanecerá sempre sendo o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. E ao mesmo tempo muda como? Na ação, na direção, na particularidade da sua ação com cada um dos seus filhos, porque assim como um pai trabalha particularmente com o filho e a filha, a Trindade trabalha assim também. Os princípios dele, de Deus, são os mesmos, mas há uma mudança muitas vezes pedagógica, a forma como trabalhar com cada filho, isso Deus vai trabalhando particularmente. Então, novas ideias podem ser adotadas. Novas direções podem ser instituídas. Mas isso geralmente leva tempo. Aqui é a maior dificuldade dos pastores e pastoras. Nós somos muito pressionados por nós mesmos. Não é pela denominação e não é por outra coisa. Há um vírus que entrou no pastorado evangélico. Não sei se também nas lideranças ortodoxas, católicas, aí eu não posso afirmar, mas há um vírus que contaminou o pastorado evangélico, protestante, pentecostal, neopentecostal, de ter que mostrar resultado para o colega como uma necessidade de autoafirmação. Em princípio, eu acho que isso deva acontecer lá também por causa dessa questão da autoafirmação. No entanto, como os contextos são muito diferentes, eu não vou fazer a afirmativa. Mas Em tese, eu acredito que isso deva acontecer. E a necessidade de mostrar resultado leva pastores e pastoras, missionários e missionárias, líderes, a querer resultado. E querer resultado rápido, para mostrar que é ungido por Deus. Eu vou repetir. As pessoas, particularmente o pastorado, sofre com uma virose perigosíssima que faz com que eles não considerem que mudanças significativas que podem e devem acontecer, se forem de acordo com a palavra de Deus, mesmo estas levam tempo. É preciso tempo para as pessoas aprenderem, assumirem isso como um princípio para a vida delas, incorporarem. Isso leva tempo. E essa virose de querer mostrar resultado para o colega, para mostrar que é ungido, faz com que as pessoas não tenham, esses líderes não tenham muito tempo para gastar. Então aí ele sai atrás do modelo mais rápido. E o modelo mais rápido não vai levá-lo à imagem e semelhança de Jesus, não vai levá-lo a o que nós chamamos de discipulado, aprendizado da vida cristã. Não vai levá-lo, não tem atalho. Não vai levá-lo. Novas direções podem ser instituídas, mas isso leva tempo. Discipulado leva tempo. Treinamento de liderança leva tempo. Construção da identidade de uma igreja leva tempo. Processo de santificação é permanente. É por todo o tempo da nossa vida. Como diz o pastor que eu mencionei a vocês, tem me influenciado muito nesses meses, pastor Jessé, é um processo. Como é um processo, leva tempo. Então, qualquer produto de liderança que esteja sendo apresentado para você, que pareça muito rápido e que você vai ter resultados espetaculares, eu não duvido que você possa ter modelos de crescimento numérico, expressivo, explosivo. Até tinha isso num projeto aí. Eu não duvido. Mas a questão é como essas pessoas serão? Que tipo de cristãos eles serão? Qual é a qualidade desse cristianismo? Qual é o impacto que eles vão causar nas suas famílias? E qual é o impacto que essa comunidade vai causar no bairro, na cidade, até no país? Nós estamos impactando muito pouco, praticamente não salgamos o Brasil, não somos sal da terra, nem somos luz para o Brasil. Praticamente não somos, com as exceções, que são ações pontuais. Eu diria, de praticamente toda a denominação, tem uma ação pontual que um ajuda aqui na ação social, outro ajuda ali com uma escola ótima que forma bem as pessoas, e outro ajuda acolá, e outro evangeliza e tira dos vícios, e tem tudo isso, mas a mudança necessária para a construção do projeto de Jesus, do movimento de Jesus, ouça isso, do projeto do reino de Deus, do movimento de Jesus, leva tempo. As pessoas resistem à mudança. Então, caminhe nos mesmos passos delas. E na medida que você for caminhando no mesmo passo dela, ela vai se adaptar com você, vai te aceitar no grupo, e quando você começar a caminhar um pouco mais rápido, ela também vai aprender a caminhar mais rápido. Ela também vai aprender a se sentir confortável em segunda marcha. Ela também vai aprender a se sentir confortável em terceira, em quarta, em quinta marcha, em sexta marcha. Ande na direção delas, das pessoas. Caminhe com elas. Caminhe com as pessoas um tempo. Eu vou mudar, vou tirar aqui o indefinido um tempo. Caminhe com o rebanho todo o tempo, se você for pastor e pastora. Se for uma outra liderança de outro ministério, com o seu ministério. Com seus liderados, caminhe todo o tempo. E então, gradualmente, você vai conduzi-los por caminhos mais novos e mais produtivos e vai conseguir uma liderança de êxito, com êxito. Uma liderança vitoriosa, uma liderança exitosa. Isso passa por você não ter pressa, por entender que leva tempo. Mudança leva tempo, tá bem? Eu acho que ficou bastante claro até aqui. Faça como Saul no início, né? Fica quietinho, fica cuidando das ovelhas. Quando surgir a oportunidade e precisar de alguém, de um intérprete, de um sonho, vão lembrar de você. Quando precisarem de alguém que tenha uma ideia, vão lembrar de você. Quando precisarem de alguém que realize um trabalho, vão lembrar de você. E aí a sua liderança vai se estabelecendo, mas não por força, vai se estabelecendo pela graça de Deus. E você se inserindo no meio do povo, junto com eles. E aos poucos, você ouvindo a voz do Senhor, vai conduzi-los pelo caminho do Senhor. Mas isso leva tempo. O Senhor está gastando um tempo há milhares de anos conosco. Outra coisa, querido, faça a sua lição de casa. Como eu disse, torne-se conhecido como a pessoa que tem as respostas. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para a hora em que surgir a pergunta: o que você sugere ou o que você quer? Dando o exemplo de Neemias como autor. O autor apresenta Neemias. Neemias ficou sabendo da cidade de Jerusalém, que estava toda destruída. Ficou entristecido, apareceu entristecido diante de Artaxerxes, e uma hora o rei perguntou para ele: o que que você me pede agora? Se o Senhor te perguntar hoje à tarde: o que você me pede, meu filho? O que você me pede, minha filha? Eu te constituí como líder no meu corpo. E o que você me pede especificamente? Oração específica, lembrando do Po Yanchu. A primeira coisa que Neemias fez, irmãos, antes de falar com o rei, sabe o que foi? Ele foi orar ao Senhor. Ele chorou. Ele lamentou alguns dias e ele orou e jejuou ao Senhor. Ele já tinha uma comunhão com o Senhor e ele foi estreitar mais essa comunhão e buscar uma direção do Espírito do Senhor. Então ele deu Na hora que o rei perguntou o que você me pede, ele tinha uma resposta para dar. Ele deu a sua resposta ao rei. Se te perguntarem hoje para onde nós vamos, como nós vamos, quando nós vamos, quanto vai custar, você tem essas respostas? Então, querido, você precisa fazer a lição de casa. O rei mesmo, conversando com Neemias, se você observar lá no capítulo 2, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Olha, quanto vai durar? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E o que que você precisa, Neemias? Se o rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que deverei me alojar. O rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus está perguntando hoje para mim e para você, líder, o que você quer, meu filho? O que você me pede? O que você me pede especificamente? Se o Senhor te dá isso, você fala: bom, Senhor, não sei, eu quero que talvez minha família seja salva, um dia vá morar no céu. E vai rodando daqui para lá e de lá para cá, e os liderados também te perguntarem, e você fica rodando de lá para cá, aí, meu querido, não vai virar. Você não vai ser um líder exitoso. Não vai acontecer. Você não será um líder com êxito, com sucesso. Você precisa se preparar para ter a resposta. E quem é a resposta? Quem é a resposta? O Senhor é a resposta. É ele quem tem a resposta. E para ter a resposta, você precisa ter comunhão com ele. Líder, mais oração, mais oração, mais oração. E oração onde você gasta tempo falando com Deus, mas gasta tempo ouvindo ao Senhor. Fique em silêncio e diga: Senhor, fala comigo. Às vezes você nem precisa pedir. Ele já vai falando, o Espírito Santo vai falando com você claramente sobre cada aspecto da vida. Essa é a minha experiência e eu partilho com você. O Espírito Santo vai falando o que ele quer, à vontade, quando quer, como quer. Tanto para dizer, ó, acelera, como dizer pare, como para dizer breque, como para dizer retorne. Ele fala. Neemias é um exemplo. Ele havia pensado sobre o que necessitaria para o trabalho. É óbvio que pensou em termos de uma resposta às suas orações. É óbvio que isso veio como resposta das orações, irmãos. Agora, você quer liderar o ministério da cozinha, como eu estava citando, hoje eu vou privilegiar a cozinha. Mas você não fala com Deus, não tem comunhão com Deus, quer fazer mudanças importantes que vão melhorar, que vão ser qualitativas para a vida lá do ministério, mas você não conversa com Deus, não ouve a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Neemias estava pronto para quando a resposta veio. Você precisa estar pronto para quando a resposta vier. E quando Deus te der a resposta, você vai estar pronto para responder a pergunta dos seus liderados. Seus liderados vão fazer perguntas. As pessoas que caminham com você na equipe, mas estão debaixo da sua autoridade, não no sentido de inferioridade aqui, tá? Para que o diabo não torça a intenção dessa palavra, não no sentido de superioridade e inferioridade. Não deixe Satanás lançar essa seta. Mas há o ministério da liderança. Tem gente que tem a liderança. Ou inata, ou uma liderança treinada. Se capacitou, se preparou para tal. E aí vai liderar as equipes dentro da igreja. E as pessoas vão perguntar: o que vamos fazer? Ah, tá. Quando? Ah, assim. O que vamos fazer? Você precisa dizer o quê? Quando vamos fazer? Você precisa dizer quando. Quanto vai custar? Você precisa dizer quanto vai custar. Qual é o preço que vai custar? Tanto o preço material como o preço emocional, espiritual. Como nós vamos fazer? Aí você precisa ter a resposta: olha, nós vamos fazer assim. É o quando, é o quanto, é o como. É o quê? Isso é base, base elementar de uma liderança. Neemias fez a sua lição de casa e sabia exatamente o que o projeto demandava. Ou, para quem não sabe o significado, o que o projeto precisava. O que o projeto precisava para ser realizado? Ele precisava de cartas para os governadores da além do rio, uma carta para o guarda das matas do rei, uma carta que para os soldados e alguns cavaleiros. Ele havia feito a lição de casa, falou com o Senhor e tinha as respostas para as perguntas. Portanto, irmãos, nós chegamos numa questão importante, líder. O autor propõe uma coisa aqui que eu achei espetacular. Mais uma vez, nós temos vários desses slogans. Nós temos vários, tá bem? Mas esse dele também é muito joia. P-O-L-A. Pola. Planeje, organize, lidere e avalie. Esse é o segredo do sucesso. Planeje, precisa ter planejamento. Liderança sem planejamento não vai virar, não vai acontecer. Organização, planejamento nos leva à organização. Você precisa organizar o seu trabalho, como Neemias fez. E foi num recorde que ele ergueu aqueles muros de Jerusalém, e bem feito. Planejou, organizou, liderou e avaliou. Então, planeje, organize, lidere e avalie. Aqui nós já podíamos fazer só uma oficina só sobre isso. Bom, o que tem de líder? O que tem de líderes? O que nós temos de líderes? Sem planejamento, e o povo percebe isso. Pelo menos boa parte do povo percebe isso, que o cidadão não tem planejamento. No máximo, ele repete o que foi apresentado pela denominação, o programa denominacional, no máximo. Mas o cidadão não tem planejamento. Estou falando agora para pastores e pastoras, mas agora os seus liderados em cada ministério da igreja. Ministério da Comunhão, Ministério da Comunicação, Ministério da Música, Ministério de Oração, planeje, precisa ter planejamento. Depois do planejamento vem a organização. Bom, planejamos, É isso que nós vamos fazer. Nós vamos plantar uma igreja em Entre Folhas e entrar em Minas Gerais. Muito bem. Então tem que ter um planejamento para isso. E aí, agora organize. É preciso fazer a organização para que esse planejamento se torne em ação concreta. Organize. Organize as pessoas, organize as funções, organize as tarefas, organize tudo. Liderança sem organização é um fracasso. Esse é o motivo do fracasso de muita gente, e eu diria que trabalhadores nas suas empresas às vezes não são bem avaliados pelos seus gerentes ou diretores, porque são funcionários desorganizados. Ou, ao contrário, os funcionários percebem que os gerentes, os diretores, não são planejados, não são organizados. Então a coisa vai indo aos trancos e barrancos. É preciso ter planejamento, é preciso ter organização, é preciso ter liderança. Liderança. Sem liderança, a gente não vai a lugar nenhum. Porque esse negócio de todo mundo vai fazer, um deixa para o outro deixa para um, e ninguém faz nada. E avalie. Sempre a avaliação é importante para você perceber. Por exemplo, como eu citei, a hora de caminhar um pouco mais, a hora de acelerar um pouco mais e a hora de retroceder, a hora de frear. Isso tudo a gente vai avaliando em cada passo. A cada semana você vai avaliando. Eu vou avaliando o grupo que estou treinando para liderança toda semana. Estou avaliando. Em cada visita, estou avaliando. Em cada reunião para estudo bíblico no discipulado, estou avaliando. Em cada aula de teologia, porque alguns estão na teologia, então vou avaliando. Nós temos que avaliar o processo, avaliar as pessoas, avaliar o próprio planejamento, se estamos indo bem. Irmãos, nós alcançamos um resultado aqui em 7 meses. Estamos indo para o oitavo mês. Espetacular! Só pode ser. Então já tiro de você qualquer seta do maligno, para você não repreendo toda a seta do maligno. Só pode ser milagre de Deus. Tá bem? Na área administrativa, nós adquirimos um terreno porque há um planejamento da nossa sede, vamos dizer, nacional, para você entender, de plantio aqui em Minas Gerais. E como há esse planejamento, eles investiram e adquiriram uma propriedade. Então, do ponto de vista administrativo, nós em 7 meses já temos um terreno que não está na prioridade agora de construção. Tem um outro que será construído primeiro, mas ele deverá ser construído em segundo lugar. Em termos de organização, os ministérios vão nascendo. Em termos de liderança, a gente vê líderes brotando. Recentemente, um diácono e uma diaconisa foram consagrados e já foram para uma base missionária numa outra cidade em 7 meses. E nós somos uma igreja com poucos membros ainda. Para 7 meses, temos aí 35, 36 pessoas. E daqueles que têm mais qualificação, estão sendo treinados, estão vindo no treinamento, porque tem o pessoal que ainda vai chegando, mas não é tão presente. Você sabe exatamente como é isso. Eu diria que 50% ainda está no processo de observação à distância. Vai chegando, vai se aproximando, vai chegando, vai se aproximando, vai chegando, vai se aproximando. Mas tem 50% sendo capacitado. A área docente está explodindo com treinamento de liderança e com a faculdade de teologia. Mas a gente tem que avaliar. A área administrativa está bem, a área docente está bem, mas na área social nós precisamos ajudar mais, nos inserir mais na sociedade, embora temos feito conquistas, né? Temos um contato excelente com um querido vereador da cidade, o próprio prefeito. Você sabe que no interior isso é um pouco mais tranquilo. Mas nem todos estão dispostos a isso. E nós queremos nos inserir, salgar a terra e ser luz do mundo. Então precisa de uma inserção na sociedade. Claro que vai levar tempo. Tempo na área social. Por enquanto, a nossa tarefa é melhorar o aspecto assistencial, não é área social, área assistencial da assistência emergencial às pessoas. Primeiro os da fé e depois os outros. E a área missionária? Ah, é só vitória, irmãos. Para 7 meses, nós estamos aí com 35 irmãos, irmãs, metade deles em processo de formação, e já com quase tudo preparado, faltando uma placa que vai ser instalada semana que vem para estabelecer uma nova base missionária. Já foi até inaugurado, já fizemos uma inauguração por causa da presença de autoridades aqui conosco, e inauguraremos essa. Já foi inaugurado, mas trabalharemos na cidade ao lado. Então, do ponto de vista missionário, o trabalho avança aqui. Na repercussão que os irmãos vão gerando na cidade, pela vida deles, pela santidade deles, pela qualidade da vida cristã deles, que eles buscam há muitos anos, que eles estão orando, eles estão lendo a Bíblia, não sou eu não, eles estão sendo instruídos, é o pastor Jessé que está conduzindo todo esse processo. Irmãos, eu colaboro orando, eu estou praticamente colaborando em oração. Dou alguma colaboração na área docente e tento prestar serviço com visão e fazendo a comunicação entre a sede e os irmãos. Mas são os irmãos, é a equipe que está fazendo isso. Por isso que quando eu disse que eles não estavam prontos para engatar a segunda, mesmo que eu quisesse propor, olha, eu vou falar para a sede, nós vamos engatar a segunda aqui. Não daria. Então, talvez o meu trabalho seja esse aqui: orar, servi-los como alguém que dialoga com eles, dialoga com o pessoal lá da sede, permanentemente, eu diria. Todos eles podem dialogar, mas permanentemente. E é isso, são eles, é a vida cristã deles, é a qualidade cristã deles. Eu não tenho nada a ver com isso. É Deus agindo na vida deles. Agindo na vida deles e através deles. O que que isso resulta? Missão. Missão acontece, então acontece o planejamento, a organização, acontece a liderança e acontece a avaliação. É uma outra área que eu posso contribuir, talvez seja essa. Só. Então, preste atenção, eu estou dando esse exemplo para você para dizer se em 7, vamos dizer 8 meses, nós podemos alcançar isso. Ah, pastor, mas esse número que você deu aí é muito menos que o meu. Mas, querido, eu não estou competindo com você, nem com ninguém, eu só estou dizendo também que as coisas estão sendo feitas com planejamento, da sede, com organização, com investimento, com liderança da sede e liderança local do pastor aqui, do pastor Jessé, avaliação, com oração. A pastora Margarete e o pastor Jessé também têm um grupo de oração que inauguraram a Semana das Primícias, passam toda a primeira semana nas madrugadas intercedendo e toda quinta estão orando. Uma marca da Assembleia de Deus. Oração e missão. Só estou dizendo isso, não estou dizendo que. O nosso foco não é ser a maior. E nem sei se alguém pode dizer que é a melhor. Então não poderia ter o foco de a melhor. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês, que estamos trabalhando sem cessar para que qualitativamente, os irmãos se pareçam mais com Jesus. Isso sim. Porque o projeto da denominação é ser como Jesus e fazer como Jesus. Então, seguindo essa orientação, estamos trabalhando nessa direção. E planejando, organizando, liderando e avaliando. O que acontece é êxito. Êxito. Agora, tem alguém que consegue um projeto de crescimento explosivo com 300 em 7 meses? Maravilha! Ótimo! Agora, pergunte qual é a motivação do seu coração e veja qual é a qualidade. Porque eu posso dizer, não dos 35, mas pelo menos de uns 15. Que não parece que eles têm 8 meses de formação. Parece que eles têm 8 anos de formação. E muitos têm mesmo. Muitos têm mesmo, porque já eram cristãos embriagados do Espírito Santo. Outros têm mais que isso. Então é isso que nós queremos. É isso que você tem que querer. É isso que você tem que desejar. Nós estamos falando da igreja. Há coisas semelhantes à empresa, e eu citei, sim, mas o que nós temos que querer é cristãos. O que eu estou fazendo agora no WhatsApp é treinar liderança para gerar cristão com qualidade. Então eu posso dizer para vocês, com certeza absoluta, que no Brasil e no mundo inteiro, há pelo menos aqui uns 15 irmãos que em 8 meses parece que andaram 8 anos. Os 35 não, pastor? Não. Os 35 não. Mas uns 15 andaram. E isso dá uma satisfação tremenda. Dá uma realização tremenda. Eu imagino o coração do papai. Papai do céu. Só que isso é suficiente? Não, isso é ínfimo. Nós podemos fazer muito mais, nós podemos ser muito mais parecidos com Jesus e nós podemos fazer muito mais, mas é uma questão de continuar no processo. É uma questão de entender que isso gasta tempo, leva tempo. E eu também tenho a clareza de que eu só tive o privilégio de inaugurar, de participar da inauguração e da semeadura disso. Quem vai levar é a próxima geração. Bem, continuando em liderança, outra pessoa poderia repreendê-lo e obrigá-lo a seguir as ordens e fazer o que foi inicialmente combinado. Sabe? Aquele tipo de líder, né? Tinha um líder que tinha uma listinha na porta para controlar qual era o pastor que vinha no encontro de pastores. Para para controlar, irmãos, ele tinha o controle de quem vinha e de quem não vinha. Era dramático isso. Era dramático. Eu dei risada, mas é dantesco. É trágico-cômico. Eu dou risada para não chorar, para controlar e para motivar. Ora, o que devia motivar cada colega era que aquilo fosse uma bênção, porque quando é uma bênção, a resposta vem. Então não adianta. Tem pessoas que tentam fazer através da repreensão, obrigação, da força. Um tipo de liderança que tenta se impor através da força. Eles vão seguir as minhas ordens, quer eles queiram, quer não queiram. Uma coisa meio maquiavélica, e fazer o que foi inicialmente combinado. Então eu combinei, baixei o decreto, é assim. Isso tira a motivação do trabalho, líder. Tira a motivação do trabalho. As pessoas precisam estar seguindo você porque elas desejam. Se elas não estão seguindo, é porque elas ainda não desejam. E se elas não desejam, não adianta impor. É preciso continuar orando por elas, é preciso continuar jejuando por elas, é preciso continuar ministrando a palavra, é preciso continuar se aproximando, é preciso continuar aprendendo a linguagem delas para que um dia elas entendam e caminhem com você. O caminho não é reprimir qualquer ideia que surja, uma ideia futura que possa ser compartilhada. Não, o caminho não é esse. Ele cita um exemplo aqui e eu estou fazendo um resumo, mas eu fiz uma adaptação para você e para mim. Qualquer trabalho pode conformar-se a esse modelo. Você pode, deve pensar detalhadamente um plano. Depois, deve organizá-lo de tal modo que cada membro do grupo, no caso do ministério que você lidera, ou da igreja, saiba qual é o seu trabalho e a quem deve se reportar. Qual é a autoridade? Então, o líder deve liderar. Avaliações periódicas devem levar a correções no processo. Já citei isso, usando o meu exemplo de correção no meu próprio processo de avaliação. Ao final do trabalho, é bom parar e avaliar o projeto como um todo e ter onde as coisas e ver, perdão, onde as coisas poderiam ter sido aprimoradas. Isso conduz a um planejamento melhor no futuro. Se você faz isso uma vez por semana, olhando, para a semana que vem você vai melhor. Se você faz isso a cada mês, no outro mês você vai melhor. Querido, a liderança com sucesso exige transpiração em todas as áreas do conhecimento, da arte. Não pense só que esses gênios do conhecimento, da arte, da cultura, das áreas de saúde, que eles são só maravilhosos e tiveram lá, vamos falar aí, nós estamos na pandemia, né? Estiveram um insight e conseguiram descobrir, né, um brilho, uma luz, uma iluminação e conseguiram descobrir uma vacina para esse vírus. Tem muito trabalho antes disso, tem muita pesquisa antes disso, tem muito estudo antes disso, são muitos e muitos e muitos e muitos anos. Pode ser que em algum momento alguns, pode ser não, com certeza, algumas hipóteses tenham sido levantadas, e ao longo do levantamento das hipóteses, durante o processo, alguém conseguiu fazer o ovo de Colombo, colocar o ovo de Colombo. Muito bem, esse é o momento da inspiração. Na música é assim, em qualquer área é assim, um arquiteto é assim. Ele tem aquele momento maravilhoso de planejar a casa, de desenhar, Tudo isso, mas depois é muito trabalho do construtor, é muito trabalho do pedreiro-chefe, é muito trabalho do auxiliar de pedreiro. Preste atenção, é 90, 95% de transpiração em todo tipo de trabalho. Na empresa, o cara tem uma ideia genial, genial, que vai dar muito lucro para a empresa, mas isso é a ideia. É 5% do tempo que ele tem, ele conseguiu ter de iluminação. Mas 95% depois vai ser em colocar essa ideia em prática na empresa, e aí vem muita transpiração, muito trabalho. Eu vou repetir para você: liderança é 90, 95% de trabalho, estudo, estudo, trabalho, trabalho, estudo, estudo, trabalho, e depois 5% de inspiração. Nós ainda somos privilegiados. Porque, como nós somos, trabalhamos para o Espírito Santo nos dá inspiração e a palavra nos dá inspiração. O Senhor, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos dão inspiração para que nós tenhamos muito mais iluminação do que outras áreas. Mas mesmo depois da inspiração que ele nos dá a cada leitura bíblica, que se renova a cada dia, assim como a misericórdia dele se renova, a inspiração em Deus se renova. Aleluia! Mas aí vem muito planejamento, vem muita organização, vem muita liderança e vem muito trabalho e muita avaliação. É necessário também que, além das avaliações periódicas, como eu disse, você faça uma seleção boa na equipe. O melhor pintor, diz o autor, nem sempre é a melhor pessoa para supervisionar outros pintores. Aquele que lidera o projeto deve ser apto para pintar, mas, além disso, deve ter o tipo de pessoa. Deve ser o tipo de pessoa que inspira outros a fazer o melhor e mantém o espírito de equipe em alta. Eu vou repetir essa última frase. Quer ver um líder? Quer ver uma característica? É alguém que consegue manter o espírito da equipe em alta. Isso serve para os esportes também. Nós estamos em plena Olimpíada, então vou falar para você: é preciso manter o espírito da equipe em alta. Os grandes líderes do esporte mantêm o espírito da equipe em alta. Se você tem um chefe na sua empresa, o cara só te joga para baixo, ele está causando. Talvez o diretor dele não saiba, o dono lá em cima não saiba, mas ele tá causando prejuízo. Porque se aqui quase embaixo, quase na ponta, o gerente só joga a equipe para baixo, o que ele desmotiva a equipe trabalha mal, logo produz menos ou não consegue vender os produtos com tanta qualidade. Sabe por quê? Porque o espírito da equipe não está em alta. Por isso muitos não dão certo em liderança. Não basta conhecer da área, é preciso aprender a manter o espírito da sua equipe motivado, em alta aqui, motivado. Jesus fez isso. Antes de escolher os discípulos, ele orou toda a noite. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Paulo fez isso. Paulo disse a Timóteo: eu que de mim e o que da e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Ele estava à procura de pessoas fiéis com alguma habilidade para ensinar. A escolha, querido líder, para você escolher quem vai trabalhar com você, espere, gaste tempo. Eu vou gastar uns 3 anos escolhendo o líder aqui. Só depois de 3 anos, e eles sabem disso porque eu já falei para eles, depois de 3 anos eu vou ter convicção, 3 a 4 anos eu vou ter convicção quem vai ser de fato líder multiplicador, liderança multiplicadora. Até então, todo mundo está num processo de motivação, de santificação, aleluia. Poderá ser um crente maravilhoso, um cristão maravilhoso, mas talvez não esteja apto para liderar. Para liderar, é preciso manter a equipe em alta e você precisa procurar a pessoa fiel. Pessoa que diz eu vou, mas não vai, não resolve. Gente que não está disponível também não serve. Ah, o cara é talentoso, pastor. O cara é talentoso, o cara estudou lá não sei aonde. Cara, nossa, é uma cabeça assim. Nossa, você tem que ver, esse pedreiro é excelente pedreiro, mas nunca está disponível. Não serve. Outra, tem que ser fiel. Se comprometeu, então agora mantenha aquilo que se comprometeu. Paulo estava ensinando a Timóteo que ele devia procurar pessoas fiéis com alguma habilidade para ensinar, e eu acrescento aqui, não a Bíblia, mas só a literatura aqui, ao livro. Nós precisamos de gente disponível. Gente que não é disponível, não dá. Deus não pode contar. Quando gente nova se junta ao grupo, é um tipo de espectador. Primeiro, eles estão nos observando. É o que eu acho que mais ou menos está acontecendo aqui com umas 20 pessoas. Observando o que está acontecendo. Depois de um tempo, ele começa a participar um pouco mais. Aleluia! Essa é a minha expectativa. O seu alvo, líder, é conduzir essa pessoa de espectador a participante. Eles vão te observar. Saiba, líder, que você está sendo observado. Líder de empresa, líder de esporte, líder em que área for, líder de ministério, pastor, você está sempre sendo observado. Quem me ensinou isso foi um tio que o Papai do Céu já recolheu, tio Brandão. Ele falava assim, Serginho, que é o meu nome na família. Serginho, quando você for trabalhar, você trabalha assim, direito, tal, tal, tal. Porque uma vez eu fui fazer um teste lá no banco que ele trabalhava, né? E eu iria fazer o teste e ele já estava me preparando, né? Acabei nem indo, irmãos. Que minha adolescência só queria jogar bola, era um vagaba. Mas ele falava assim, Serginho, eles vão sempre estar observando você, sempre vão estar observando você. Tio Brandão, de saudosa memória, foi um homem de sucesso naquilo que ele fez. Então, o seu alvo é conduzir essa pessoa de espectador a participante. E, finalmente, alguém que está envolvido. Esse é o nosso processo. Eu espero que os espectadores de hoje aqui da igreja sejam depois participantes mesmo, ativos. E depois de participantes, comprometidos, envolvidos. É nesse último grupo que nós vamos procurar as pessoas-chaves para encabeçar projetos, para liderar. Isso leva tempo. A ninguém imponha precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, 22. Eu disse ao meu presidente e disse ao rebanho: ninguém aqui vai virar diácono em menos de um ano de formação cristã, de discipulado. Aconteceu essa base nova missionária, então nós antecipamos em 5 meses, mas. Os outros todos aspirantes vão ter um ano de formação e observação. Agora falemos a respeito do seu próprio envolvimento no trabalho que você lidera. É preciso, querido líder, arregaçar a manga e lançar-se ao trabalho com o restante do grupo. Com certeza, é o seu exemplo. O seu exemplo não pode ser menosprezado. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho, modelos do rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3. É isso que nós, líderes, temos que buscar, e eu busco há 36 anos, salvo um ou outro momento de descompasso mesmo, pessoal, de cansaço, de fadiga. 36 anos que eu busco ser modelo, primeiro para os irmãos da minha igreja local, depois para os meus colegas seminaristas, depois para o rebanho. Nós também devemos ser modelos e não senhores. Os cristãos, irmãos, já possuem um senhor. Ninguém precisa de mais nenhum líder que se ache senhor ou senhora. Usando a linguagem inclusiva aqui também, ninguém precisa de mais um senhor e nem de uma senhora. Nós também devemos ser modelos e não senhores. Eu encerro esta palavra com muita alegria, vendo. Nós estamos falando hoje, viu só como é preciso ter organização? Nós estamos nos comunicando com 3.300 pessoas. Esse é o número do mês de julho, 3.300 ouvintes. E eu espero que pelo menos 25% desse grupo, hoje, ou quando for traduzido para o inglês, né? Assim que for traduzido, já chegue, se torne um líder de qualidade em nome de Jesus. Primeiro um cristão de qualidade e depois um líder de qualidade. Além de ver a missão cumprida através do seu grupo, é preciso que haja também um trabalho profundo na vida de cada membro do grupo. Você precisa investir no seu grupo. Invista tempo no seu grupo. O verdadeiro teste para sua liderança é constatar se outros líderes estão ou não se desenvolvendo. À medida que você os lidera, eles estão se desenvolvendo? E eles vão parecer com o pai. Se o pai tem pouco conteúdo, eles vão ter pouco conteúdo. Se o pai é do modelo do crescimento rapidinho, mesmo sem saber quem é Finney, Spurgeon, Oswald Smith, Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, então eles vão ser igualzinho você. Ah, tá, mas eles não vão saber nada disso, mas eles vão gerar membro. Membro de quê, meu amigo? Membro de quê? Membro da visão? Como se fala, né? Não interessa ser membro da visão. É preciso, porque não é a visão que é tremenda, e não é um encontro que é tremendo, não é o acampamento que é tremendo, Jesus que é tremendo. Eles precisam ter qualidade, ter muito trabalho, 95% de oração, 95% de jejum, 95%, aliás, 100% de oração, 100% de jejum, 100% de palavra, 100% de comunhão com a igreja, 100% de louvor, 100% de tudo, tudo, tudo que diz respeito à santificação e à vida cristã, para que em 95% do tempo. Eles trabalham muito com qualidade e em 5%, na hora que eles estiverem lendo a palavra vai saltando, porque 5% da palavra lida todo dia, saltando para a mente deles, para o coração deles, eu não sei nem se uma pessoa aguenta, se não vai estourar tudo. Eu estou falando de estourar mesmo, estourar fisicamente. Eu sei que muitos da área de saúde vão rir da minha cara, pode rir. Mas eu acho que se 5% da palavra de Deus, da Bíblia, saltar todo dia para dentro da minha mente e para dentro do meu ser, para dentro do âmago do meu ser, para o meu coração, para minha afetividade, para os elementos mais intrínsecos e mais extrínsecos da minha existência, da minha subjetividade, da minha pessoa, eu acho que estouro, explode tudo, não sobra nada, se não for a misericórdia de Deus. Mas para que isso aconteça, esse avivamento aconteça, é preciso que eles tenham 100% de qualidade. Não basta mais número. Jesus está voltando e todo mundo vai se apresentar perante Jesus. E você não vai multiplicar talento só mostrando o número. Você vai ter que mostrar gente parecida com Jesus. O verdadeiro teste para sua liderança é constatar se outros líderes estão ou não se desenvolvendo à medida que você os lidera. E se eles estão se desenvolvendo, a imagem e a semelhança de Jesus, eu acrescento aqui. O desenvolvimento do caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Caráter de Jesus nas pessoas. Por quem você é responsável. É um dos seus objetivos primordiais. Por causa da importância desse ponto, ele é discutido mais detalhadamente à frente, nós vamos ver isso daqui umas semanas, se o Senhor nos permitir. Eu estou muito feliz, estou muito feliz, muito feliz. Estou quase já explodindo agora mesmo. Tamanha presença de Deus e tamanha certeza, irmãos, não é explosão de sentimento, irmãos. É explosão do Espírito dentro de mim se movendo e dizendo: olha, eu estou movendo as águas. No Siloé, no tanque de Siloé, eu estou movendo as águas e vai muita gente seguir esse modelo e vai ser líder segundo o coração e vai estar na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Metodista, na Igreja Luterana, na Igreja Assembleia de Deus, nas mais diversas Assembleias de Deus, nas igrejas pentecostais, na Igreja Anglicana, na Igreja Católica, vai ter gente por tudo quanto é lado. Seguindo só a Jesus. Porque chegou a hora de Jesus voltar. E eu sei que Deus está usando esse simples instrumento aqui para fazer essa obra. Ouça essa vez e ouça mais uma, mais duas, mais 10. Mas ouça, por favor. E o pessoal aqui da Igreja de Entre Folhas, da Assembleia de Deus Galileia de Entre Folhas, ouça umas 10 vezes. Eu estou pedindo a vocês. É um pedido. Não vou cobrar, não vou passar listinha, não vou fazer nada disso. Mas ouça. Ouça uma, duas, 3 vezes, em momentos diferentes. Aliás, eu vou pedir de novo a vocês aqui, ouçam desde o princípio também. Porque uma série de coisas de organização e planejamento que eu peguei de um material da primeira região eclesiástica da Igreja Metodista do Brasil, lá no Rio de Janeiro, está lá na, acho que foi a segunda série, ou terceira série, não me lembro mais, há quase um ano atrás. E você precisa comer tudo isso. Então, por favor, pegue esse essa questão, não só os livros bíblicos, mas pegue essa questão de liderança, você que está na escola de liderança, no centro de treinamento e liderança cristã, do Selic, tá bom? Então faça isso, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que ouviram. Espero que agora você descanse um pouco. Depois, se prepare e todos aqueles que puderem ainda possam ir à igreja, aqueles que tiverem condição, que não tiverem com problema de proibição, de saúde ou qualquer outra coisa do tipo, ainda ouçam a palavra lá na sua igreja local, porque nada substitui também essa presença na nossa igreja. Tá bem? Que Deus o abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e nos faça líderes à imagem e semelhança de Jesus, hoje e eternamente. Amém. Amém e amém.